chão pra habitar. Nesse caso eu e você somos a prova viva. Tem começo que eu vi e nem passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Fica chamando pelo nome que chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre felizmente não vingou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Simples assim. A maior saudade de todos os tempos. Vem comigo, senhor. Meu senhor. Chamando pelo nome que chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre felizmente não vingou.